de mim, que sei de amor bem mais que fiz, e trago o colo e as mãos suados e uma gravado em mim na reta de ela.